azul 4201, mantenha a posição. Oceania 225, posição 2, para possível estacionamento. Oceania 225, aguarde. Para. Azul 4201, só para informação, acho que houve uma confusão, o senhor foi autorizado após a passagem da 2 da TAM, mesmo agora no através do portão 6, então logo ele livre o setor de retaguarda e autorizou novamente. Oceania 6225, número 2 do setor, aguarde o táxi do Embraer da Azul à direita. Aguarde o táxi do Embraer da Azul, número 2, 62 e... autorizado no 5, Champagne. Autorizado, obrigado. Torre Salvador, Gordial, 3890, ponte perdão no 0, pronto. 3890, autorizado, linha decolar, pista no 0, vento 140 graus, no 0 norte. Decola, pista no 0, 3890. Despacho Salvador, mas até o Mike. Centro 153. Chama Centro IC, senhor 25, décima 1. Onda de Kona, 153, onde você, onda lá. Subida agora leva, aguarde cópia. Agora leva, obrigado. contato, sua azul 4201, 111 a bordo, 430 São Fernando, Serra Brava, no meu papá. 4201, taxa sua zero à direita, vem a Índia, ponto de espera 1895, ajuste na 0, 17. 1897, direita, Índia, 1895, ponto de espera, azul 4201. Salvador, voo 96, posição 10, suspensa. Salvador, confirma o voo 963 para curto de contato. Confirma o voo 963, autorizado de um táxi. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, Zanto 1, 50 graus, 89. Alinha e decola da 1, 6211, Segral Companhia, 1895 à toa, com 1017 na Juiz, morro. Afio, a torre em 1895. Estou achando a 6225, é 122 a ponta, autonomia 3, Doral Alternativa, Goiás. Eu chamei 6225, táxi autorizado à direita, via Índia, torre 1895, ajuste na 017, bom voo. 1895, 1097, incêndio, 6225. Agora o voo com 865, informação é no Brasil. 1865, número 2 para a cota, subida a Borelé. Borelé está guardando. Voo 093 para a cota. 093. Confim, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, nível 240 autorizado, via roda do plano de voo. Pista 1-0. Primeira curva à direita, Arbor, Elefa. 5125, transponder, controle 120.8. 1208, 4201, bom dia. Confirmar que a nossa aerovia Golf 677 seria por coral? Confirma a rota que o senhor tem. É... Golf 677 após centro de motel. Muito de ouro. Bom dia, azul 4201, decolou passando mil pés da EL. Azul 4201, contato radar, saiu da EL, subiu uma trilha 340. Da EL 340, azul 4201.

aeronave da companhia Lima 5. Escuta. Confere se eu feito uma CHG agora, estou verificando, para a rota DCT Coral, Golf 677, Ilhéus, Whisky Uno. Prepare a subida Coral enquanto eu aguardo a autorização centro. Gol 865, eu chamo pronto, táxi cópia. Pronto, cópia. 625, decolado aos 2000, controle 208, bom gol. 208 também, 265. Autorizado Brasília, Serra Bravo Bravo Romeu, nível 360, via rota do plano de voo, pistola 0, primeira curva direita, Arbor Elefa. Os transportes 5127, controle 208. É da Arbor 6210. Seria nós tivemos uma pássaros durante a decolagem e houve uma colisão com pássaros. Nós estamos analisando e possivelmente a gente vai retornar para a pista. Bem, justamente 25, eu vou a gente pode continuar na nossa saída por enquanto? Saída Arbor Elefa. Positivo, a gente vai continuar na saída por enquanto. Na linha 225, confirma o controle, irá prosseguir na saída? Positivo, a intenção é voltar, a gente vai então se ajustar para voltar para a pista. Gente, então sob operação, completa a curva direita na proa 275. Curva direita para 275, 6225. Pista para liberação. Vamos aguardar, pode manter a posição aqui? Passa, Luiz, sim. Deve subir, está cruzando 6 mil agora. Será pousar após decolar novamente, confirma. Pode ir, a gente vai pousar e retornar para a pista para manutenção, verificar o que aconteceu. Gente, autorizado descida para 2 mil pés, o ajuste 1017. Positivo, descendo 2 mil pés do 6210. Azul 4201, chama Recife em 125, décima 1. Recife, 1251, azul 4201, bom dia. Controle que eu passaria do 2229. Passarei 2229, assinando a identificação para interceptar a chegada Mário Vena 3 de Mário, quando no ideal 2050. Quando é no ideal 050, nos autoriza para onde, turma? 304. Obrigado. Informacional, a Avianca que decolou há 3 minutos está retornando para pouso, ok? Sim, vou chamar 6211, pode liberar na Delta, chame 211. Estou liberando na Delta aqui agora. Só para informar, bem próximo aqui da Delta tem... aparentemente parece que tem um... pássaro morto próximo à lateral da pista. Ok, agradeço a informação, a viatura da entrada está retragada e a aeronave fazendo as vistorias. Obrigado. Operação na cruz de Duna, confirma. Afirmativo Duna, 62 aí. Autorizado para hoje Duna, descendo para 2.000 pés, o chinelo é 225. 2.000 pés, de Duna, 6265. Boa noite, mesmo. Delta Vez 612, boa noite, mesmo. Duna 093, aguarda cópia? Se der, tá na escuta, 093. Ah, sim, se não der na escuta, eu vou checar junto ao centro seu programa de rota, ok? Eu não quero na 093. Salvador, bom dia, do Alfa, Uniforme Delta. Na escuta. Bom dia, seu Alfa, Uniforme Delta, está no pátio 3, solicita reboque para a posição também número 3 do pátio principal. Mais um. Tá, Alfa, Uniforme Delta, não copia a informação? Chame 21 para reboque. Ah, durante o que tem. Pela 093, está autorizado para Confins, nível 240, decola 10, cumpre o perfil da saída Coral, onde intercepta grupo 677, Lielsuiz e Uno, salve. Após decolagem curva direita, aciona 5125 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Confins 240, decola 10, curva direita, saída Coral, golpe 677, Lielsuiz. Responde aqui o Bono 25, controle 1208, bom, 093. Protegimento correto, me chama quando pronto para o push no meio do suficiente, que já está pronto, só aguardando para início, ok? Tá ok, está na escuta. Eu bom dia, do Alfa, Uniforme Delta. Alfa, Uniforme Delta, prossiga. Senhor Alfa, Uniforme Delta, estou no pátio 3, solicitar reboque para posição 3 do pátio principal. Eu vou aguardar para reforço aqui, mas temos que aguardar. Afirmativo, eu aguardo, Alfa Uniforme Delta, obrigado. Muito bem, 5 segue o tráfego da Avianca como número 3 no ponto de espera via Índia e Alfa. Pega a Avianca como número 3, gol, no 865.

5-0, ajuste 775. Passarei 2229, Voiduna, descendo para 2003, o ajuste 1017, autorizado o procedimento da importação final. Voando Duna, descendo para 2000, passarei para a final, 2229, grato. Prossiga, Mike X, papá. Bom dia, autorizando remota, remota 12, para o posto número 8, parte de São. Aguarde, por gentileza. Aguarde. Alfa, uniforme Delta, na escuta? Não, se escuta, uniforme Delta. Já até a saída do pátio 3, após para ingresso no pátio principal. Afirmativo, autorizado até a saída do pátio 3, chamará para ingresso no pátio principal, Alfa, uniforme Delta, obrigado. M225, Solos 38, libere na Fox, chame 219. Fox 219, é 2 aí. Vai, gente, papá, né? Bom dia. Tá autorizado o rebote, reporte até. Reporte até. Estacionário 6225, prossegue via Alfa, reporta antes do Juliette. Via Alfa antes do Juliette, reporta 6225. Bom, 963, atrás de um cruzado, pistão 0, vento no 40 graus, 109. Decolagem, gol 963. Oxalé, mantenha a posição antes daquilo, por gentileza. Mantenha a posição antes daquilo, ok? Que aí o Silva 43, eu tô guardando só o reposicionamento da empresa. Ok, vai manter a posição antes daquilo, minha doida. O Gol no 093, contorno a parte Índia Alfa, posso indicar a 75295, altímetro 1017, tem bom voo. Índia Alfa, 1017, 09. P219, era um urubu que anteriormente tinha havido uma colisão com um cachorro e o bando de pássaros foi atraído, aí Flávio informou pra gente que... Não, com um cachorro? Assim, houve uma colisão com um cachorro há uns 50 minutos atrás e agora essa colisão com o urubu. Aí depois a aeronave reportou pra gente e ele retirou. Só que aí os pássaros devem ter sido atraídos pela carcaça do cachorro. Dá ele aí pra ele já sair, a gente aguarda um pouco aqui, tem espaço pra ele fazer a puxa ali. Muito obrigada pela sua intenção, mas eu tenho uma fiança pra ingressar também no pátio 3. Eu preciso que o senhor faça o seu deslocamento até o Finger 03, conforme solicitado. Alfa no Palme Delta. Ah, tem uma intenção, o Palme Delta seguindo o rebote até a saída do pátio 3, chamará para ingresso no pátio principal. Está autorizado o ingresso no pátio principal, o senhor vai pro Finger 03, confere? Ah, afirmativo, Finger 03. Bem, o Chané prossegue até, ingressa naquilo? E aí eu coordeno com a praia, era um posicionamento do senhor, eu tô aguardando só um posicionamento do fiscal de pátio, ok? Ingressa naquilo e mantenha a posição naquilo, liberando a alfa. Ok, ingressa naquilo, libera a alfa, o membro de 5 agora. Azul Alfa, uniforme Delta, pronto para ingresso na parte principal. Tudo dá ingresso, porta ao terminal, uniforme Delta. Sim, Matheus, eu só ia pedir um favorzinho, o corpo está na intersecção ainda, se ele pudesse ser um pouco bastante feliz, só para livrar um pouco a cauda aqui da através da 523. O Xanamé 225, a Solo, posição prevista 03 Lima, atento ao balizador. É, até o 3 de uma posição, o Xanamé 225. O uniforme Delta será informado da aeronave à frente, na taxa um pouco mais à frente. Ok, muito obrigado, então. Máxima tem 240 indicada. É uma velocidade recomendada? A máxima no setor é 220, reduz abaixo para 190. Gente, então, 190, reduz o azul 4950. Meia-dois-um-um, autorizado decolar pista no zero, vento no 30 graus, no 1-1. Bono 865, autorizado alinhar e manter pista no zero. Ali manter, pista no zero, Bono 865. Passarela 2229, chame a torre de controle, frequência 18995. Obrigado, bom dia. Voo no 649, redução de velocidade. Qual é a velocidade que mantém? Atual 240. máxima no setor 200 nós. Estimativa 200 nós, quatro nós. Salvador, o acionamento 362-11, decolando, você escuta, imagina. Faria do 2229. Continue em aproximação, aguarde pista livre. 2229. Chamando a 2-1-1, contato radar, suba e mantenha nível de voo 3620. Via saída da El. Afirmativo. 360 via da El. Controle, o gol 649. Ano 649. Tranquilo. Ele diz a posição ponto com 259 pelo ponto zero. Aqui não diz nada de setor, não. Onde é que você diz? Pelo 200 nós, a redução. Ah, inteiro, tudo bem, a gente acabou de passar bom. 150 estava reduzido, 240, agora eu compreendi, obrigado, senhor. Ok, o gol 1649, desça e mantenha 4 mil pés, 1017. 4.017, 649. E a Alfa Edson Delta. Localizador? Está descendo para 2.000, conforme atualizado anteriormente, está mal localizador, 4.900. Vetor sequenciamento, curve à direita na prova 230, limite QDMAX 110. Direita 230, limite QDMAX 110. Azul 2775, descend maintain 5000 feet, donation 017. Feed 1909. Pois dá 1909, Azul 2745. 1865, abraço. Bom, Salvador, bom dia, 1865, na agora eleva, passando 1300. 865, contato radar. Atenção, 360 via saída Arbor. Confirmando 360 via Arbor, gol 1865. Afirmo, via Arbor. Via Arbor, 865. Esquerda, proa 170. Esquerda 170, 649. 1963, chame Recife, frequência 1251. 251, senhor, obrigado, um bom final de semana, 963. Igualmente. Proa 1649, esquerda, proa 120, livre, ILS 2010, 1017. Esquerda 120, livre ILS, para 2010, 649. Azul 2775, radar vector for space BMS heading 020, limit by 090, ferry Singa Beacon, follow Boeing 737 Go Airlines. Acknowledge, left side 020, Azul 2775. Área do 2229, no solo 48, livre próximo à direita e chama o solo 121, décima 1. Sim, me chama 21-1-2-2-2-9, passarelo. Passarelo 2229-121-1. 121-1, chama. 350-2775. 50,000. Relation 017 2775. Limit by now, localizer curse, the right heading 040. Right side 040, 2005, localizer course, of this relation 017. 1093, autorizado decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 1009. Autorizado decolagem no zero, 1093. Azul 4958, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ciente, azul 4958. Zona 2, parte principal, para 2221, posterior. That's right, right side 080. Quadrant steps, that's it, just left and turn. 775, reduce the approach speed due to track 7 miles front of you. Reduce speed. That's right, slow down the approach speed due to 77 ahead of us. That's it, 77. Controle voo no 865, poderia voar elétrico? No 865, via saída Arbor, aguarde elétrico. Aguarde elétrico. O ano 649, passa tudo, completa final do procedimento ILS Extraction, é torre ano 8, décimo ano 8. Duna completa, chama 295, meio do nove, já. Rono 093, decola 250, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. 2080, obrigado, bom, 093. 1251, chame 621. Controle Salvador, bom, 093. Coral em ascensão ao 240, vigilância. E Coral 240, a visual poderia voar na proa de Coral? Voo 649, mantém o perfil da subida, saída via Coral. Mantém o perfil via Coral, 093. Azul 2775, reduzem to approach speed due to track, 5 miles, and reduzem approach 2775, call tower 18.95. Power 18.95, good day. Tower, good morning, Azul 2775, steps on approach, runway 12. Azul 2775, continue approach, stand by for landing clearance. We wait, Azul 2775. Rio 5975, descida autorizada até o 050, chegada a Mari 1017. Desce via, Rio 5975. No solo 5-2, livre próxima à direita e chame o solo 1-2-1, decimal 1. Vira direita na eco, chama o solo 1-2-1-1, o azul 4958. Solo Salvador, azul 4958, bom voo ali, vou dando na... 5-0 graus, 1-0 mais. Tem livre pouso, 9-0, no 649. Até o parque 3, aguardando a confirmação da posição do parque 865, chame o centro Recife em 1260. 260, 865. Confirma, o papi tá funcionando, tá ligado? Papi? Afirmo. Homem Nugget. Colo 649, no solo 854, livre próximo à direita e chame o solo em 121, décima 1. Direita 211, 649, obrigado. Como é que a posição vai dando a definição da posição para o azul 494? Azul 2775, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 09 knots. Clear to land runway 10, Azul 2775. Rio 5973, reporte visual até final 10. Posição 04 Lima, do Pátio 3. 04 Lima, do Pátio 3, Azul 4958. Rio 5973, autorizado a alinhar e manter após o ATR na curta final. Voo 1093, chame Recife em 125, decimal 1. 251093. Azul 2775, não solo isso. Azul 2775, on the ground at 58, call 121 decimal 1. 121 decimal 1, Azul 2775. 5. 2 mil pés, livre ameaça, cujo localizador. Esquerda, 5973, autorizado decolar, pista 10, vento no 50 graus, 09 nós. Decolagem 10, isso 9. Alpha Kilo Abram 3 and the validation for the Marshall. Alpha Kilo Abram 3 Marshall Azul 2775. 5973, decolado 259, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom. 080, Rio 5973, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 5973, decolado Cuca, chamo Aracaju. Rio 5973, tudo mantendo de voo 330, contato radar vigilância, eu saio da PUC. Ascensão 330, Rio 5973, alguma possibilidade de voar, presente posição, Romeo Fox 018, senhor? Mantenha a PUC aguardando autorização do Romeo Fox. Aguardando autorização, mantendo o perfil da saída do Rio. Papa Romeo, Mike Yankee Hotel. Papa Romeo, Mike Yankee Hotel, bom dia, prossiga. Bom dia a todos aí, o Mike Yankee Hotel solicitou autorização de rebote. Parada aqui na remota 123 e levar até o Fusquia número 9 do Parque Central. Mike Yankee Hotel, atento à realização de obras no setor. E reporte ao término do reboque, está autorizado para prosseguir. Boa, dia, atento aqui a obra do setor e ao término da reportaria, obrigado. Aumente pouco a prova? É na 45, para interceptar a direita proa 070. É presente, foi na prova do Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, na presente, o Rio 5973, muitíssimo obrigado. 8975, chame a torre de controle em 1-9-5. 1-9-5. Bom dia, Rio 5975. Autorizado pouso pista 1-0, vento no 50 graus 08 mais. Rio 5973, chame o centro Recife 126 decimal 85. 2085, é Recife agora, Rio 5973. Rio 5975, no solo 09, livre próximo à direita e chama o solo 121, décima 1. Mike Tango Hotel, 107, no Tamo Leão.